consciência. Não é só uma palavra se você não sabe. A consciência é uma arma que todos deveriam ter pra melhorar esse mundo tão difícil de viver. O tal racismo é interpretado por pessoas inconscientes que são ignorantes e não usam suas mentes. Já que você falou de preconceito racial, me lembrei de alguns rappers que não são normal. Rappers que até irmão já virou artista, mas só que na verdade são os próprios racistas. Eles falam que lutam para o racismo acabar, mas se olhar na sua mente o preconceito está lá. Discrimina até os fãs que não são da sua cor. Pra mim esses otários não tem nenhum valor. Estamos cantando nosso rap, não estamos criticando. Agora escuta, MC Beat tá falando. Eu vejo uma par de cara que estão fodidos, fumando, cheirando e acha divertido. Mas essas são as suas únicas experiências, que com certeza não seria se tivesse consciência. Consciência é uma arma, mano, o teste já disse a vocês. Põe a mão na consciência e pare com isso de uma vez. Pode crer, irmão. Mas quem usa droga não é só marginais, elas também são consumidas por muitos policiais. Esses policiais são os bandos de dementes, só porque é respeitado pensar que é inteligente. Inteligente não é e nunca será. Não é à toa que ele veio nesse rumo trabalhar, irmão. Consciência, vamos todos criar consciência, mano, para o mundo melhorar. Consciência, vamos todos criar consciência, mano, para o mundo melhorar. Já que esse rapper fala de inconsciente, vou falar então de quem vive no shopping center. São os playboys da vida que só querem zoar, gastando seu dinheiro que não sua pra ganhar. Mas é claro, pra sempre o seu papai vai ligar. Então portanto a sua vida é bagunça, passa roupinha folgada e cabelinho amarrado. Pensa que é tudo na vida, mas está enganado. Só porque tem dinheiro e anda nos panos, se desfazem das pessoas que estão trabalhando. Pessoas da periferia, para eles não são gente. E essa é a filosofia dessa raça de demente. Agora eu vou falar de uma mina metida, totalmente sem valor, não pensa nada na vida. Só querem saber de moto e carro, e se acha bonitinha, fumando um cigarro. Usa roupa coladinha só para mostrar que tem um corpo bonito que todo mundo admira. Mas o que adianta ser bonita e produzida se sua mentalidade é uma célula reduzida e ainda se acha na gostosona? Se você é desse tipo, seu lugar é lá na zona. Inconscientes também são alguns homens que destroem a natureza sem pensar no ser e viver. Precisamos dela para sobreviver, e esses otários não querem nem saber. Botam fogo na mata, destrói os animais. A falta de consciência desses homens são demais. Mas eu só posso alertar, paciência. E é por isso que eu digo, crie consciência. Consciência, vamos todos criar consciência, mano, para o mundo melhorar. Consciência, vamos todos criar consciência, mano, para o mundo melhorar. O nosso país está nessa situação porque pessoas inconscientes só votam em ladrão, em vez de votar em um elite eficiente, votar num traidor que já foi ex-presidente. E se fosse um presidente de caráter e confiança, tudo bem, não seria ignorância. Mas é um filho da puta que já nos traiu, e você quer de novo só presidente do Brasil. Mas eu vou dar um conselho pra essas pessoas que na hora de votar ficam indecisas. E se achar que não tem um eleito eficiente, preste muita atenção, não seja inconsciente e não caia na bobeira de votar. E os traidores que só querem nos roubar, disse paz. Sem responsabilidade, coloca filho no mundo, deixa jogado na cidade. Essa é a causa de menores abandonados que vivem nas ruas, sempre discriminados, passam frio e fome. Essa é a vida de uma criança maltratada, sofrida. E se essas crianças são o futuro do país, vamos cortar então o mal pela raiz. Paz, preste atenção, não ponha filho no mundo se não tiver condição de criar, educar e de mostrar o caminho a essas crianças que necessitam de carinho. Consciência, vamos todos criar consciência, mano, para o mundo melhorar. Consciência, vamos todos criar consciência, mano, para o mundo melhorar.